vida cheia de perguntas que eu não posso responder. Há tantas coisas que acontecem que nem sempre entendo o porquê. Sentimentos de temores sobre mim, aflições que mais parecem não ter fim, surpresas de um caminho que ainda não trilhei. No meio dessa tempestade pude então ouvir a tua voz, que veio como uma brisa sussurrando em meu coração, emoções, dissipando tempestades, furacões. Escolhi descansar em ti. De uma coisa eu sei, decidi confiar. O invisível por certo se revelará. Então verei Deus preparou para mim. Nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem homem nenhum conseguiu decifrar o que Deus faz na vida de um justo que em oração clama ao Pai. Essa tempestade pude então ouvir a tua voz, que veio como uma brisa sussurrando em meu coração, acalmando minhas dores e emoções, dissipando tempestades furacões.